nada comigo. Tá tão difícil conviver contigo. O meu coração não sabe viver sozinho. Eu sinto falta, amor, do seu carinho. Só me resta tentar agora uma vida melhor lá fora. Conhecer alguém de verdade, encontrar a felicidade. Você tem o amor que me incendeia. Então de repente já pegou na veia, me deixando sempre tão contaminado. Cada dia mais ainda apaixonado. Você tem o amor que me incendeia. Então de repente já pegou na veia, me deixando sempre tão contaminado. Cada dia mais ainda apaixonado. Me resta tempo.